Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai, se sentando, amém. Rogai por Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai, amém. Por Nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, amém. Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Eu queria começar fazendo o seguinte, para agradecer a você pessoalmente por ter vindo, por estar conosco, por estar comigo hoje nesse dia. Muito obrigado. Deus te pague. Eu vou fazer com o Eugênio e depois com a Eliana, e volta cá, Eliana. É. O que eu queria fazer já agora com cada um de vocês. Deus te pague. Amém. Deus te espague para cada um de vocês. Vão sentando para cada um de vocês. Deus te espague. Até eu já posso falar para os dois, né? Porque ela segredou no meu ouvido: o senhor é o meu pai. Isso mesmo, né? agora mais do que nunca, né? Há um ano, né, eu sou mais ainda o seu pai, né? O seu pai está lá acompanhando tudo, né? E até confiando que eu assuma você como filha, né? Não é fácil assumir cada um como filho. E do Eugênio também, eu posso dizer, né, que sou pai, paizão. Sou um pouco mãe também do Eugênio. Também porque, graças a Deus, eu tive a graça de abrir as portas do céu para a mãe do Eugênio, né? E recebi dela essa confiança, né? Ela confiou e entregou o Eugênio aos meus cuidados, não é? Ela pediu que eu cuidasse do Eugênio. Então, não tem como. Foi o último pedido. O último pedido dela. Sim. Foi o último pedido dela aqui, que eu cuidasse desse negão aqui, que é único no mundo. E o que eu estou fazendo com eles, eu quero fazer com cada um de vocês. Deus espague, que realmente eu possa ser, de certa maneira, pai para cada um. Claro, eu não consigo ser o pai que você precisa, mas eu quero, né, que eu realmente simbolize, que eu represente, que eu faça a missão do Pai do Céu para você. Porque é bom a gente saber que tem um Pai no Céu, mas sentir um Pai, né, palpável, que a gente pode tocar, é diferente, não é verdade? Então é por isso que eu assumo, e assumo com muito gosto, e obrigado porque você veio. Deus e Pai, na Canção Nova você está na sua casa, obrigado. Na Canção Nova você está na sua casa, aqui é a sua casa, aqui é o seu lar. Muito obrigado. Para cada um, para cada uma, Deus lhe pague. Um beijo na sua testa aí. Obrigado. Muito obrigado. Por que vocês começaram essa música? Interessante, hein? Eu jamais esquecerei o meu povo. pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Volta pro começo, junto comigo. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Pode a mãe. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, se ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Preste atenção nisso. Pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. É isso que o Pai está dizendo para cada um de nós no dia de hoje. É isso que o Pai está dizendo para você no dia de hoje. E eu já quero dizer o seguinte: muitas vezes nós trocamos as coisas. Nós pensamos que o Pai do céu chama-se Pai por causa do nosso Pai da terra. Não, claro que não. Claro que não. É o contrário. O Pai da terra, o meu Pai, o seu Pai, se chama Pai por causa do Pai do céu. Porque afinal das contas, quem ilumina a lua é o sol, e não a lua que ilumina. Quem ilumina a lua é o sol. A gente vê aquela luz bonita da lua por causa e só por causa da luz do sol. Não é ao contrário, claro que não. O sol não é iluminado assim como está agora por causa da lua. Da mesma forma, o nosso Pai se chama Pai por causa do Pai do céu. Tanto assim que desde toda a eternidade, portanto, muito antes de todos nós, o Pai já era Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já era. O Pai sempre teve um filho. Sempre teve um filho. Depois esse filho veio, se fez homem. Por causa desse filho, nós também fomos criados e nos tornamos filhos com o Filho Jesus. Então por isso é que nós somos filhos. E daí os nossos pais se chamarem Pai e nós nos chamarmos filhos deles. Mas em primeiro lugar, Pai é aquele que está no céu. Levanta sua mãozinha para o alto e aponta. Lá está o meu Pai. Lá está o meu Pai. E o meu Pai me ama. E me ama imensamente, infinitamente, como nenhum pai é capaz de amar, como nenhuma mãe é capaz de amar. O meu Pai me ama, me ama pessoalmente, a mim, alguém que só tem o meu nome, que sou eu. O Pai me ama, Ele me conhece pessoalmente. Eu não sou alguém perdido na multidão. O Pai me conhece pelo meu nome. Ele conhece tudo de mim. E conhecendo tudo de mim, Ele me ama. Nunca me deixou de amar. E nunca me deixará de amar. Levanta as suas duas mãos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor. Por esse amor infinito. Eu preciso deste amor. Que eu leve hoje um banho desse amor. Que eu seja hoje banhado no seu amor. Eu preciso deste banho de amor. Fica quietinho agora. Até pode abraçar o seu coração. Porque eu não estou fazendo poesia, eu não estou fazendo romance, não. Estou trazendo a grande verdade do cristianismo, a maior verdade, a mais linda verdade. Pena que a gente se esquece disso. Pena que os fatos da vida, os contratempos da vida, acabem fazendo com que a gente se esqueça disso. Os fatos, os acontecimentos, os reveses vêm como nuvem e tampa essa verdade, como as nuvens às vezes tampam o sol. Os fatos da vida, as dores da nossa vida, os desencontros da nossa vida fazem com que tudo fique nublado. E a gente não vê mais, a gente não sente mais esse amor do Pai. Mas é só por causa dessas nuvens. O Pai continua me amando, me amou sempre, está me amando, mesmo que eu não sinta. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor, pelo seu imenso amor, pelo seu infinito amor. Obrigado porque me ama. Obrigado porque me ama infinitamente. E hoje eu quero me perder neste amor. Eu quero banhar. Eu quero como que ficar boiando nesse seu amor. E diga para o Senhor: eu preciso ser refeito. Muita coisa me machucou, muita coisa me feriu, muita coisa me decepcionou, muita coisa me atrapalhou nesta vida. E por causa dessas feridas, por causa dessas decepções, pelos estragos que aconteceram comigo, eu preciso agora ficar banhado nesse seu amor. Obrigado, Pai, porque me ama assim, infinitamente. E eu pessoalmente, Pai, eu, Padre Jonas, estou agradecendo, e agradecendo muito, porque o Senhor mesmo está fazendo a obra em cada um desses meus irmãos, o Senhor mesmo. Esses que até haviam se esquecido que são amados, aqueles que não sentem e talvez ficaram calejados pela vida, não é culpa, mas ficaram calejados pela vida e não sentem mais, assim como a mão calejada não consegue mais sentir. Muitos desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, não conseguia mais sentir. Pai, eu estou pedindo que hoje o seu amor chegue até eles e que eles sintam. E mesmo se por algum motivo eles não conseguirem sentir, Pai, que o seu amor opere, que o seu amor funcione na vida deles, que o seu amor realize o efeito na vida deles. Obrigado, Pai. Muito obrigado por este imenso amor. Assim como a gente toma banho de sol, nós queremos hoje tomar esse banho de amor. Esse banho de amor que nos penetra, que entra lá dentro, que cura, que suaviza, que devolve a confiança e que nos faz amar também. Muito obrigado, Pai. Mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei o que é meu. Você nem precisa pegar já a sua Bíblia, pode ficar quietinho, pode ficar quietinha do jeito que você está. Eu mesmo pego direto na Bíblia. Isso está em Isaías capítulo 49, versículo 14. E eu dizia: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Aí o Senhor pergunta: pode uma mulher esquecer o seu filho, aquele que ela amamenta? Pode ela não ter ternura, carinho, pelo fruto das suas entranhas? E mesmo que ela, e mesmo que essa mãe o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Veja, não quer dizer não, e nunca quer dizer nunca. Eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada, eis que estás gravado na palma das minhas mãos. Tenho sempre, eu te tenho sempre sob os meus olhos. Eu te tenho sempre debaixo dos meus olhos. Eis que você está gravado, você está gravada na palma da minha mão, na palma da minha mão. Eu fico muito agradecido ao Senhor pela obra que Ele está fazendo e que vai fazer em cada um de vocês. Hoje é um dia para isso. Vocês viram que tudo aconteceu. As orações que nós fizemos, as músicas que nós cantamos eram de confiança. Eu vim para cá, quis dar esse abraço em vocês, na pessoa do Eugênio e da Eliana. Quando eu vi, eles estavam tocando essa música. Eu falei: o que é que eles estão fazendo? E está aí. Deixe-se envolver pelo amor de Deus. Sabe por que nós temos uma tremenda desconfiança de que nós somos amados? É. Vamos colocar bem no singular. Cada um de nós tem essa terrível desconfiança de eu ser amado. A gente até acredita que Deus ama. A gente acredita que Deus ama as pessoas. A gente acredita que Deus ama a pessoa da sua esquerda e da sua direita, a pessoa atrás de você e a pessoa na sua frente. Mas que Deus me ama, infelizmente, tenho uma tremenda desconfiança. Infelizmente. Mas o Pai quer superar isso. Ele sabe que existe em nós, nem é culpa nossa. Não é que nós queiramos desconfiar, não. Mas o Pai sabe disso, porque a gente pensa: bom, os outros o Pai ama, porque são bons, porque têm boas qualidades, porque fazem coisas boas. Mas eu, com meu jeito, com essa minha cara, com esses meus defeitos, com a vida que eu já vivi, não, a mim Ele não ama. Ele pode até ter dó de mim, mas me amar? É ou não é verdade que a gente tem essa terrível desconfiança? E hoje Deus Pai quer desmantelar, pôr no chão esta desconfiança, e Ele quer fazer isso não com argumentos para a sua cabeça. Ele quer ir muito além, Ele quer ir direto no seu coração e explodir essa desconfiança, arrasar, aniquilar essa desconfiança, mesmo que ela seja uma desconfiança de muito tempo, que já ficou cristalizada em você. Hoje Pai está querendo tirar, destruir essa desconfiança, e Ele quer imprimir em você esta confiança. Você sinta ou não sinta, você tenha ou não tenha coragem de dizer, o Pai quer imprimir, gravar, deixar aí em você esta realidade: eu amo você. Você nem precisa dizer em voz alta, mas diga com os seus lábios o seu nome. Eu digo o meu, eu me chamo Jonas Habib, nome e sobrenome. Como é que é o seu nome? Nome e sobrenome. Eu sou filho de Sérgio Habib e de Josefa Pacheco Habib, para não ter dúvida nenhuma, né? E você? Quem é o seu pai? Nome e sobrenome. Quem é a sua mãe? Nome e sobrenome. Só existe você, né? Não existe outra pessoa com o mesmo nome e filho dos mesmos pais. Eu nasci no dia 21 de dezembro de 1936, pelas 2 horas da tarde. E você? Quando é que você nasceu? Que dia? É, se você sabe a hora também. Portanto, filho desses pais, desse pai e dessa mãe, com esse nome, só você. Só você. Percebeu que você é único? Percebeu que você é única? Não tem outro você na face da terra, nem teve e nem terá. E veja, também por isso, porque você é único, Deus ama você e não deixa de amar você, inclusive pelo seguinte: nós não existimos porque nós quisemos, nós existimos porque Deus quis. Muitas vezes a gente diz, e aqui nesse palco, em muitas palestras, isso já foi dito, que na hora da nossa concepção, quando aquele óvulo da nossa mãe foi fecundado, havia milhares de possibilidades. É. De outras possibilidades, que não seria você. Que não seria você. Mas a fecundação aconteceu entre aquele espermatozoide e aquele óvulo que acabou sendo você. E por que que aconteceu isso? Por acaso? Não. Nada é coincidência, nada é acaso, tudo é providência. Desde sempre, desde que Deus é Deus, Ele já tinha amado você, já tinha escolhido você e estava esperando você vir. Assim como a mãe fica esperando a criança que ela está gestando, Deus esperava esta longa gestação, até que chegasse a hora de você vir à face da terra. E veja, na hora que você foi concebido, na hora que você foi concebida no ventre da sua mãe nem sabia, ficou sabendo só depois, naquele momento em que houve o encontro daquelas duas células. Deus explodiu de alegria, porque você começou a existir. Você veio à face da terra. Deus, no fundo do seu coração, Ele disse: esse meu filho, esta minha filha, afinal, chegou. E se uma criança, quando nasce, gente, é uma imensa alegria, você imagine o que foi a sua concepção para o coração de Deus. Porque não existe outro igual a você, não existe, só você. vai dizendo no fundo do seu coração: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por isso, inclusive porque eu sou único. Muito obrigado porque eu sou única. Muito obrigado, meu Deus. E que interessante é que Deus é capaz de amar cada um de nós de maneira única, porque nós estamos acostumados assim, né? Ama mais um do que o outro, nós estamos acostumados com isso, até entre irmãos. Claro que nós, pessoas humanas, não conseguimos fazer isso. Infelizmente, acabamos tendo as nossas preferências. Mas Deus não. Só para você entender, o sol. Veja, o sol ao mesmo tempo agora está iluminando milhares de coisas. Todas as pessoas que estiverem ao sol estão sendo iluminadas pelo mesmo sol. É só uma comparaçãozinha para você perceber que aquilo que nós não conseguimos, Deus consegue. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus faz. E hoje Ele quer gravar isso no seu coração. Até você diz: tudo bem, eu concordo, que lá no início Deus me amou. Assim como a gente ama uma criança que nasce e a gente se alegra, né? Tá bom, tudo bem, Deus me amou. Só que depois veio a minha vida, vieram os acontecimentos, vieram os meus erros, vieram as minhas falhas, o meu gênio, o meu temperamento, as coisas que eu fiz, os erros que eu cometi, os desvios que eu tive. E aí bate uma tremenda desconfiança de novo. Depois de tudo isso, Deus ainda vai me amar? E a resposta é essa: sim. Mesmo depois de tudo, Deus continua a te amar. Pelo seguinte: Deus não te ama pelas coisas boas que você fez, mas Deus ama porque Ele é bom. Deus ama porque Ele é amor. E Ele não é capaz de fazer outra coisa a não ser amar. Ele não é capaz de fazer outra coisa a não ser amar. É impressionante isso. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando a gente se revolta contra Deus, Deus não se revolta contra a gente. E eu preciso dizer a você isso: quando você decepcionou-se com Deus, Deus não decepcionou-se com você. Quando você, infelizmente, por alguma razão, acabou se revoltando contra Deus, Deus não se revoltou contra você. E aí está o bonito. Deixa eu até dizer: mesmo se agora você estiver em pecado, mesmo se agora você estiver com revolta no coração contra Deus, mesmo se você agora está num vício qualquer, e até se infelizmente você não quer sair desse vício, você não quer sair desta revolta, você não quer sair desse pecado, Deus continua amando você. Por quê? Porque Ele é amor. Porque a coisa é assim: você pode talvez se esconder do sol, até arrumar uma coisa assim, né, como se fosse esta cadeira aqui. Me ajuda, vem cá. Isto, vira e põe em cima de você para o sol não te atingir. Só que adianta? Não adianta. O sol não atinge você, mas que o sol continua sendo o sol. Continua. Deus continua sendo amor. Assim como o sol não pode deixar de ser sol, mesmo que eu me esconda, Deus não pode deixar de ser amor. Ele está insistindo: se você põe assim a cadeira na frente para o sol não te atingir, Deus faz isso, ele vai virando e pega aqui esse buraco da cadeira e não tem jeito, vai por baixo. Até o que o sol não é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer. Deus dá até cambalhotas, gente, para não deixar de amar. É impressionante, não é? Você está revoltado contra Deus, só que Deus continua te amando. Até diz: bobo, bobinha, revoltado contra mim, para quê? Eu continuo amando você. E vai te amar, vai te amar, vai te amar. Você quer ficar nessa revolta? Você quer ficar nesse pecado? Você quer ficar nesse ódio? Quer ficar bobinha ou bobinha? Você está se judiando à toa. Porque eu não vou mudar. Eu vou continuar amando você, não tem por onde. Você quer se esconder de mim? Não quero, não quero saber de Deus. Não quero escutar. Não quero. Não adianta. Não adianta. Eu continuo amando você. Eu continuo amando você. Sabe, é difícil para a gente aceitar isso. Porque nós estamos acostumados com o seguinte: se alguém está revoltado contra você, se alguém está com raiva de você, claro, você também se sente mal e já não ama, não ama tanto, ou até mesmo não ama. Mas com Deus não. Deixa eu dizer até uma coisa que é teológica, que é verdade e que espanta a gente. O maior sofrimento para aqueles que estão no inferno e para aqueles que forem para o inferno é saber que eles acabaram se condenando porque quiseram. Só que Deus continua amando mesmo aquela pessoa que está no inferno. É impressionante, mas isso é teológico. Deus não ama o pecado, mas Deus ama a pessoa. E o maior sofrimento é isso, é saber que Deus continua amando. Deus nunca deixou de amar e nunca deixará de amar. Só que esta pessoa, indo para o inferno, ela fugiu do amor de Deus. Ela fugiu, ela escapou, e escapou para sempre do amor de Deus. Isso vai ser uma ferida dentro dela que Deus não queria causar. Acabou acontecendo só porque a pessoa insistiu em ficar longe de Deus. Mas nem vamos mais tratar disso. O bonito é que Deus ama você. Se seu pai não ama, Deus ama. Se sua mãe não ama, Deus ama. Se você foi decepcionado, decepcionada no amor, decepcionada no namoro, decepcionado ou decepcionada no noivado, se você teve uma tremenda, se você está tendo uma tremenda decepção no casamento, se você tem uma tremenda decepção com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, Deus continua amando você. E vai amar. E vai amar. As suas decepções não mudam. E mais do que isso, Deus quer que você se abra, que você acolha o amor dele, para que este amor cure você desta decepção. Por pessoas que não amaram você. Pai talvez não amou, mãe talvez não amou. Pai rejeitou você, namorado, namorada rejeitou, deu um fora em você, decepcionou você, machucou você. Mas Deus não. Ele continua amando e sempre continuará amando. Marido decepciona, mulher decepciona, filho decepciona, filha decepciona, padre decepciona, decepciona. Mas Deus continua amando. E estou pedindo ao Senhor, estou agradecendo, porque tudo isso já está curando os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado, Senhor. Principalmente aqueles que foram rejeitados, pessoas que foram rejeitadas no ventre materno, rejeitado por sua mãe, rejeitado por seu pai, por mil razões, com culpa ou sem culpa. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor não me rejeitou, não me rejeita e não me rejeitará, mesmo que eu me sinta rejeitado, mesmo que eu me sinta rejeitada, o Senhor não me rejeita e nunca me rejeitará. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, porque me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu estou na minha situação. E obrigado porque este amor agora é cura para mim. Este amor agora é cura para mim. E veja uma coisa muito importante: amor se paga com amor. Amor se paga com amor. Se Deus nos ama assim, é preciso amar também. Eu repito, se Deus nos ama assim, é preciso amar assim. Você até diz: eu não consigo. E eu acredito que talvez você não consiga. Mas hoje Deus está querendo refazer todas as coisas. Nós todos fomos surpreendidos. Aconteceu. Esta palestra acabou acontecendo assim, porque Deus quis. Você viu como a coisa aconteceu aqui no palco. Obrigado, Senhor, porque está refazendo os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque está refazendo o coração desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, especialmente, Senhor, aqueles que foram rejeitados. Rejeitados no ventre materno, rejeitados no seu nascimento, rejeitados porque não são aquilo que os pais esperavam. Talvez o pai esperasse um menino e veio, esperava uma menina e veio um menino. Obrigado, Senhor, porque nos cura, por termos sido rejeitados, porque não éramos bonitos do jeito que o pai e a mãe tinha sonhado. Obrigado, Senhor, porque está nos curando da rejeição, por termos vindo numa hora em que não éramos esperados. Não era para os nossos pais a melhor hora. E por isso acabamos sendo rejeitados. Hoje o Senhor está me curando dessa rejeição. Obrigado, Senhor, porque cura a muitos, a muitas, porque foram rejeitados porque eram doentinhos, porque davam muito trabalho, porque chorava muito. Porque era muito traquina, fazia muita arte, dava muito trabalho. Obrigado, Senhor, porque está curando os nossos corações. E obrigado porque está curando de todas as feridas das outras rejeições que aconteceram, de parentes, de professor, de professora, de diretor de escola, de diretora. Rejeitado, rejeitada por colegas, por companheiros, rejeitado talvez pelo padre, pelas pessoas da igreja, rejeitado na escola, rejeitado no colégio. Senhor, obrigado, porque está curando todo esse sentimento de rejeição que fazia com que a gente não acreditasse no seu amor e não sentisse o seu amor. Obrigado, Senhor, porque está nos curando. Muito obrigado, Senhor, porque está curando também, porque muitas pessoas acabaram se sentindo com sentimento de inferioridade. Não foram rejeitados, mas se sentiram inferiorizados. Menor que os outros, pior que os outros. Todas as pessoas, Senhor, que acabaram fazendo comparação. Que meu irmão, minha irmã, é mais amado, é mais aceito, tem mais vantagens. Por nos sentirmos, Senhor, inferiores aos nossos colegas de escola, companheiros. Até mesmo meninas que se sentiam inferiores às suas colegas, que eram mais bonitas, mais espertas, conquistavam mais, e você não. Rapazes também que se sentiram inferiorizados diante dos seus colegas, diante dos seus companheiros, daí ficaram marcados com esse sentimento de inferioridade. Obrigado, porque hoje, com esse seu imenso amor, o Senhor está nos curando, o Senhor está me curando. E muito obrigado, Senhor, porque está tirando todos os nossos medos, principalmente o medo de não ser amado, de não ser aceito, de não ser acolhido, de não ser alguém, pelo contrário, estar perdido na multidão. Obrigado, porque o Senhor está fazendo esta grande cura, esta linda cura nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque agora está derramando o seu Espírito Santo e banhando-nos com esse Espírito Santo, batizando-nos nesse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é amor, obrigado, Pai, obrigado, Jesus, porque está nos enchendo de amor, nos banhando de amor. Eu precisava deste banho de amor. Era uma necessidade muito grande, muito urgente. Obrigado, Senhor, por esse banho de amor. Obrigado, Senhor, porque agora brota dentro de nós também a capacidade de amar. E o Senhor tira todas as nossas desconfianças e todos os nossos medos. Medo de amar, medo de se aproximar, medo de vir a ser rejeitado. Obrigado porque está curando, e curando profundamente. Obrigado por esse imenso, por esse infinito amor. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. Escute a repetição. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei. Eu jamais esquecerei o que é meu. E o Senhor então diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que é seu filho, que ela amamenta no seu próprio seio? Pode não ter ternura, pode não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? E mesmo se essa mulher se esquecesse, mesmo se essa mãe não amasse, eu nunca me esquecerei de você. Eis que estás gravada na palma da minha mão. Eis que estás gravada na palma da minha mão. E obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado porque está convencendo a nossa cabeça tão rebelde. Obrigado, Senhor, porque está convencendo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Embora tanta coisa tenha acontecido até agora, ao contrário, hoje, agora, o Senhor está mudando tudo. O Senhor está mudando o meu interior, mudando a minha cabeça, mudando os meus sentimentos. Muito obrigado, Senhor, por essa imensa graça. É uma graça, Senhor. Obrigado por essa imensa cura. O Senhor me mostra uma pessoa que foi sempre muito doente e que por causa dessa doença se sentiu rejeitada, esquecida. Essa pessoa se sentiu assim de todos por causa da sua doença. Essa doença que demorou muito tempo, hoje o Senhor está curando você. O Senhor está me mostrando uma pessoa que tem um gênio, um temperamento muito difícil. Isso até é ruim para você, você não gosta do seu jeito de ser. E com isso você se rejeita e você se sente uma pessoa rejeitada por causa do seu gênio, por causa do seu temperamento, por causa do seu jeito de ser. E hoje o Senhor está curando você. É você. Até você mesmo disse para si mesmo muitas vezes, pensou assim: eu não me aceito, eu não gosto do jeito que eu sou. E até parece que você ficou pior por causa disso. Hoje o Senhor está curando você e devolvendo a você a confiança, devolvendo a você a capacidade de amar que você tem. Você tem capacidade de amar. Deus, que é amor e é seu Pai, colocou amor em você, colocou, apesar do seu gênio, apesar do seu temperamento. E veja, não é que Deus esteja dizendo que já já você vai ter um temperamento diferente, vai ter um gênio diferente. Não, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que está curando você, está fazendo com que você retome o amor que existe em você e que você comece a amar. E não se rejeite mais, e não rejeite mais esse seu jeito de ser. Pelo contrário, o Pai faz as pazes dentro de você. É, está acontecendo as pazes dentro de você mesmo, de você com você, porque você não se aceitava do jeito que você é. O Senhor está me mostrando uma pessoa que se sentia muito feia. Não estou dizendo que é homem ou mulher, uma pessoa que se sentia muito feia. Portanto, pessoa é feminina, então você se sentia muito feia. E por causa disso, você se rejeitava e se sentia rejeitado pelos outros. Hoje Deus está mudando o seu coração e curando você. Até o amor ficou paralisado dentro de você, ficou paralisado, preso dentro de você. Hoje o Pai, curando você desse sentimento de rejeição que lhe fazia muito mal, o Pai lhe devolve o que você já tinha, a capacidade de amar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. O Senhor está me mostrando muitas pessoas tristes e que viviam numa tristeza crônica. Muitas vezes você não se entendia, nem sabia por que é que estava triste assim, só que estava. Parece mesmo que você vivia triste. Você deitava triste, acordava triste, passava o dia triste, dava umas risadinhas aqui, umas risadinhas ali, mas o seu interior era triste por mil coisas que aconteceram. nem interessa agora quais sejam as causas. A situação é essa, você era uma pessoa triste. Já estou dizendo era, porque o Senhor entrou como o sol entrou e atingiu essa tristeza aí, que tomava conta de você. E o Senhor está devolvendo a você alegria. Não é aquela alegria ruidosa, principalmente porque você se desacostumou de viver alegre. Mas o Senhor devolve uma alegria verdadeira lá no íntimo de você. Você está se sentindo diferente e vai se sentir cada vez mais diferente, sem mais essa tristeza, e uma alegria que vai crescendo, crescendo, crescendo. Deus está devolvendo paz a você. O Senhor me mostra uma pessoa muito briguenta, briguenta, briguenta mesmo, e até estupim curto, que brigava por tudo e com tudo e com todos. Você era uma, era, já posso dizer, era uma pessoa briguenta, e por isso você se sentia muito mal e se sentia rejeitado das pessoas, porque você criava briga com todo mundo. Parece até que você brigava com a sua própria sombra. E hoje o Senhor, que é seu Pai, o Senhor que ama, porque é amor, Ele está curando você, indo à causa de você ser uma pessoa tão briguenta assim. E o Pai está devolvendo a você paz. Você não tinha paz dentro de você, e é por isso que você se tornou alguém briguento. E o Pai está devolvendo essa paz, e você vai sentir cada vez mais esta paz. Veja, você não sentia a paz, até por isso ela começa pequenininha dentro de você, mas é real, é uma paz verdadeira. Claro, porque você se acostumou a ser briguento. Na hora que você menos perceber, você está querendo voltar a brigar. Mas já aconteceu uma mudança dentro de você. Já aconteceu. Então eu digo, não parta mais para a briga. Acabe com toda essa guerra. Acabe, acabe, acabe. Até você tinha se convencido que você era era alguém briguento. Então, se eu sou briguento, eu sou briguento e eu vou brigar. Não, agora o Senhor está convencendo você de que Ele mudou você por dentro. E porque Ele mudou você por dentro, tudo agora pode mudar. Deixe que se mude tudo dentro de você. O Senhor me mostra uma pessoa assim, muito amuada, muito rabugenta. Alguém muito rabugento, até no modo de falar, no modo de ser, no gesto, uma pessoa chata. A vida foi fazendo você assim, os acontecimentos, os fatos, e com isso você foi ficando cada vez mais uma pessoa isolada em si mesma, como que inimigo de todos, e vendo em todos como que inimigo. Hoje o Senhor está mudando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Ele está curando você na raiz dessa rabugice, dessa chatice que havia em você. Muito obrigado por isso, Senhor. É uma grande graça, uma grande graça. Isso me mostra em uma pessoa vingativa, que se tornou vingativa. Havia uma força assim em você, de se vingar por isso, se vingar por aquilo, mesmo que você não chamasse isso de vingança, mas você não deixava por menos, você dava o troco sempre, você nunca ficava por trás, você nunca ficava em desvantagem. Você tornou-se uma pessoa vingativa. E Deus foi a causa lá dentro de você. E pode saber, ele já mudou. Quando a gente vai lá e mexe no botãozinho, o botãozinho está virado para um lado, a gente desvira, desvira, desvira, desvira, põe do outro lado. Então vai começar tudo a funcionar ao contrário. Foi isso que Deus fez em você. Agradece e assume. E começa a viver a sua vida nova. Obrigado, Senhor, porque realmente está dando vida nova para muita gente. Obrigado, Senhor, porque hoje, no dia de hoje, muita gente daqui, muita gente vendo, acompanhando em casa, vai poder começar. Eu digo para você, comece mesmo o primeiro dia do resto da sua vida. Por quê? Porque o seu amor nos atingiu. Obrigado, Senhor, porque o seu amor atingiu esse teu filho. Obrigado, Senhor, porque o teu amor atingiu esta tua filha. O Senhor está me mostrando gente que se sente muito mal lá dentro e que carregou isso durante muito tempo por não conhecer pai, pessoa que não conheceu mãe e nem sabe quem é pai, quem é mãe. Isso causou um grande mal dentro de você. E o Senhor fez a mesma coisa. Ele foi aí dentro de você, pegou o botãozinho e desvirou tudo do lado ao contrário. Claro, você não sabe, como não sabia. Só que aquela coisa ruim que havia em você por causa disso, Deus mudou. E agradece, assume, pega com as duas mãos, abraça, abraça isso, abraça, abraça isso. Tenha acontecido o que quer que seja, Deus hoje curou você. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque derramas agora o seu Espírito Santo sobre todos, sobre todos. E o Espírito Santo paira sobre todos. E o Espírito Santo penetra em todos, no íntimo do ser. E obrigado, Senhor, porque nesse batismo no Espírito Santo, tudo é mudado em nós. Especialmente, Senhor, a capacidade de amar e a capacidade de confiar. A gente não confiava, Senhor, por causa disso tudo. Agora o Senhor nos devolve a capacidade de amar e a capacidade de confiar. Canta assim comigo. Tão grande és meu Deus, tão grande és meu Pai. Fala do fundo do coração. Bondade sem fim, amor sem igual, amor sem igual. Fizeste a promessa, fizeste a promessa de jamais me deixar, se nunca me abandona. Deus fiel será. Fizeste a promessa, fizeste a promessa de jamais me deixar, se nunca me abandona. És meu Deus. Tão grande és meu Deus. Sim, Ele é grande, Ele é grande. Tão grande és meu Pai. Tão grande és meu Pai. Ele é o seu Pai. Bondade sem fim. Bondade sem fim. Amor sem igual. Amor sem igual. Levanta levemente os braços. Fiz a promessa. Fizeste a promessa. Tu jamais me deixar. Tu jamais me deixar. Se nunca me abandonas. Se nunca me abandonas. Deus fiel será. Deus fiel será. Fizeste a promessa. Fizeste a promessa de jamais me deixar. Se nunca, nunca me abandona. Se nunca me abandona. Deus fiel será. Deus fiel será. Vamos ficando em pé e vamos cantando desde o começo. Tão, tão grande és meu Deus. Que beleza. Tão grande és meu Pai. Grande verdade, Ele é seu Pai. Bondade sem fim. Amor sem igual. Amor sem igual. Fizeste a promessa de jamais me deixar. Fizeste a promessa de jamais me deixar. Se nunca me abandonas. Se nunca me abandonas. Deus fiel será. Promessa, fizeste a promessa de jamais me deixar. Se nunca me abandonas, Deus fiel será. Subindo o tom, tão grande és meu Deus. Que beleza, tão grande és meu Pai, solte a voz, vai. Bondade sem fim, amor sem igual. Fizeste a promessa de jamais me deixar. Se nunca me abandonas, Deus fiel. Abandono.